Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E aí, moçada, salve, salve! Tá começando agora mais uma edição do nosso Super Programe-se, que tá show de bola hoje! Programe-se com o Euronews do Tex. Ó, seja muito bem-vindo, olá, tudo bem? Aqui é o Euronews do Tex. Muito prazer estar contigo aqui na sua rádio favorita, tocando muita música gostosa pra você. E não esquece não, ó, pra você participar é facinho, facinho, é só indicar quatro músicas enviando para o nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou visitar nós aí no facebook.com/programe-se do ar. Tá começando muito bem o nosso Super Programe-se de hoje, e pra cima, com muita música gostosa de ouvir. Programe-se. E pra começar super bem a primeira sequência, eu vou mandar pra toda a galera da Mobiliadora Global, também pra galera lá de Santana de Parnaíba, do bairro 120. Ó, tem o Roberão também que curte a gente, Osasco. Tem o Aurício Miranda também que tá plugado com a gente, ligadaço aqui no nosso Super Programe-se. E tem toda a turminha também que tá curtindo a gente lá no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo pra galera de Minas, pra galera que tá curtindo a gente no Piauí, pra toda a moçada que tá plugadaço aqui no nosso Programe-se. Vamos lá então, pra começar, pra essa turminha, tá começando legal e a gente manda a primeira sequência. Programe-se com Mironil do Tex. Vamos lá então, Naldo, Caipi Fruta, tem Mulheres e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa, Sorriso Maroto, Fofinha Delícia. E fechando a sequência tem Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar. Só aqui no nosso Super Ironil do Tex e o Programe-se. Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer. Vou te pegar, você vai ver. Champanhe, enche a taça pra brindar. Hoje vamos arrebentar. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Já sabe como fazer, como me arrepiar. Pra ficar mais quente, vai mais um drink de caipifruta. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar. Pra ficar mais quente, vai mais um whisky com guaraná. 4, 3, 2, 1. A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer. Vou te pegar, você vai ver. Abre a champanhe, enche a taça pra brindar. Hoje vamos arrebentar. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Já sabe como fazer, como me arrepiar. Pra ficar mais quente, vai mais um drink de caipifruta. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar. Pra ficar mais quente, vai mais um whisky com guaraná. 4, 3, 2, 1. A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Programe-se com Mironil do Tex. Toda

Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não façam vontade. Mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade, o crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Ela é uma mulher, menina, que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade. Mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade, um crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor. Só pra te amar. Escolhi ser diferente, amor. Só pra te amar. Bom, pra você ligadinho aí em todo o Brasil, curtindo só musicão aqui no nosso programa. E sim, vamos lá rapidão aqui pro nosso intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E aí, gente, beleza? Você tá curtindo na boa aqui o nosso Super Programe-se, que tá bom demais. E aí, anotou o nosso endereço? Então escuta. Programe a sua @hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Muito bem, também tem o nosso e-mail, programe a sua @hotmail.com. /programe-se no ar, lá no Facebook, você ouviu aí atrás, né? Então segue em frente por aqui o nosso Super Programa-se com mais participação. E eu continuo mandando alô. Ó, vou dar uma alô pro meu amigo Danilo, do grande Danilão, que também arrebenta nos programas de funk. É o DJ Danilo, né? Tem o Luiz Fernando, tem o Tiaguito de Souza, tem a turma que faz aí a rádio. Esqueci o nome da rádio agora, não lembro. Aí, você lembra? Lembrou? Depois você lembra, você me avisa aqui também, né? Então tá bom, daqui a pouquinho manda alô pra toda a turma que tá curtindo a gente aí, através da internet também, né? Vamos lá então, primeira, mais músicas. Desta vez aqui eu vou mandar pra outra galerinha, né? Vou mandar pros meus queridos amigos lá no Piauí, tem o grande Marcos, DJ Marcos da Turbo Som, tem o Renildão também da Turbo Som, tem a galera aí da equipe Overdose, e tem também da galerinha que faz também uma equipe Super 10, que é a Pop São 2. Valeu então, moçada do Piauí, tá plugado com a gente, vai ouvir agora uma sequência muito boa, Strike com Projota, se joga! João Neto e Frederico, Crime Perfeito, Detonautas Rock Club, Quem é Você? E fechando a sequência tem João Bosco e Vinícius com Um Lugarzinho na Sua Cama, só aqui no nosso Programe-se. Se cai a noite, tudo vai fluir e me levar pra onde o vento for. Tive a lua pra me conduzir, só voltei quando a luz do sol raiou. Bem louco, não tô tanto quanto Hannibal, mais louco sim, que faz o muito com pouco de. Enfim, de louco todo mundo tem 1% ou 2, eu tenho quase 100. E sem me entorpecer, nascido entorpecido e apressado, com 7 meses chega um indivíduo, mais um comum desse povo. E essa noite tá tão louca que eu quero nascer de novo. Sereno eu sou, o que a noite tem pra dar? Mulheres, histórias, ressacas. E do sereno eu sou, o que a noite tem pra me dar? Perigos, loucuras, vergonhas, sei lá. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar, é nós outra vez no ar. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar, outra vez no ar. A noite não acabou, o efeito vai surtir. Se a madruga obtém o que é melhor de mim, eu tô sempre a fé que me ilumina. E eu sei que eu tenho tempo a favor. Só saio daqui quando o sol se abrir. Só saio se o DJ quiser fugir. Desce mais uma, que hora do som brilhar. Hoje eu tô tipo Charlie Sheen pra que a usar. Que sereno eu sou, o que a noite tem pra dar? Balada, loucura, um show. E do sereno eu sou, o que a noite tem pra me dar? Perigos, loucuras, vergonha, sei lá. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar, é nós outra vez no ar. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar, é nós outra vez no ar. Eu já sei, porta se abra onde vou. Sou quem sabe chegar, eu sou o que sou. O RG até já rasguei, no que o juízo afastou. Quem não sabendo já se complicou. Quando eles dormem, sei que algo está por vir. O mundo inteiro acorda quando a gente quer dormir. Pra vida brindar, bota champanhe pro ar. E o caminho segue aberto pra trilhar. Enquanto a vida passa, sei que eu não vou viver em vão. A vizinhança entre choque quando aumenta o som. Que já legalizou, só voltei quando o sol raiou. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar, é nós outra vez no ar. Se jogar é viver, celebrar, só lazer. Meu caminho só a noite pode guiar. Se cai a noite tudo vai fluir e me levar pra onde o vento for. Eu tive a lua pra me conduzir, só voltei quando a luz do sol. Programe-se, programe-se. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Eu cheiro pelo ar, meus laços pelo chão. E eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia.

tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo. E você igual boba, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Compro aliança e com você eu vou casar. Me dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar de comportar. Compro aliança e com você eu vou casar. Me dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia, que absurdo. E você igual boa, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Compro aliança e com você eu vou casar. Me dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, compro aliança e com você eu vou casar. Me dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, compro aliança e com você eu vou casar. Me dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Beleza então, moçada, pra você ligadinho aí em todo o Brasil, aqui na sua rádio favorita, curtindo só musicão. Daqui a pouquinho o Programe-se volta com tudo. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Bom demais estar por aqui no seu Programe-se Diário. Olá, tudo bem? Eu não esqueci de me apresentar, não, né? Meu nome é Ronildo Tex, muito prazer. E estamos juntos aqui na sua rádio favorita, tocando o que há de melhor em música. E pra você que tá plugado sempre com a gente aí através da internet, seja muito bem-vindo. Está falado? E deixa eu mandar alô então pra galerinha. Elisete Paulina, na rua José Gonçalves. Tem o Wallace. Né, Teixeira, também que plugou com a gente, o Antônio Alves Oliveira, ouve o nosso programa em Feira de Santana, Bahia. Um abraço pra toda a galera, pra todos os baianos, né, que pluga com a gente aí todos os dias e tá curtindo só música boa. Vamos então de participação pra essa galerinha que eu falei agora. A gente manda Mumuzinho, fala Daniel, maravilha. Aí tem o som bacana com Icona Pop, I Love It. E pra cheiro legal tem Turma do Pagode com Horas Iguais aqui no nosso super Programe-se. Fala na minha cara, não se retraia. Eu já me preparei esperando o pior, então fala. Não me compara com outro cara. Só tá faltando aquele beijo que sobe o calor, que explode o desejo em nosso cobertor. Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou, ou um amor antigo que te procurou. Seja lá o que for, diz pra mim o que eu sou. Um apaixonado sem o teu carinho. Perdendo você, decreta de uma vez que acabou. Ou surpreenda, diz que ainda sou quem você ama. Eu te amo e não nego que sou um apaixonado sem o teu carinho. Não me conformado perdendo

a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Vida. Quatro músicas do ouvinte. Programe-se. Participe pelo Face. facebook.com/programe-se no ar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fico pensando, é fácil responder. A hora passa, eu sempre lembro de você. E o dia é sempre assim. Toda hora no relógio eu vejo sempre igual. Não sei o que acontece, não sei se é normal. Lembrar do teu sorriso é fácil pra mim. O tempo me deixa tão perto do teu coração. Vi mais uma vez no celular de te ligar. E quem me segue pode ver que eu tô afim. Das ideias eu tô pensando em ti. Tá mais que na hora de te amar. A hora chegou, depende de mim. Horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você gosta assim. Não posso mudar, faz parte de mim. Depende de mim, horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você gosta assim. Não posso mudar, faz parte de mim. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fico pensando, é fácil responder. A hora passa. passo, eu sempre lembro de você. E o dia é sempre assim. Toda hora no relógio eu vejo sempre igual. Não sei o que acontece, não sei se é normal. Lembrar do teu sorriso é fácil pra mim. O tempo me deixa tão perto do teu coração. Vi mais uma vez no celular e me deu vontade de ligar. E quem me segue pode ver que eu tô afim. 10 e 10 eu tô pensando em ti. Acho que na hora de te amar, a hora chegou. Depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você vai assim. Não posso mudar, mas parte de mim. A hora chegou, depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você vai assim. Não posso mudar, faz parte de mim. A hora chegou, depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Você gosta assim, não posso mudar. Faz parte de mim. A hora chegou, depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você gosta assim. Não posso mudar, faz parte de mim. E aí, curtindo só música boa com a gente aqui do nosso Super Programa-se. Então vá anotando aí, participe direitinho. Programa a sua @hotmail.com ou página do nosso facebook.com/programa-se no ar. Falei, vamos lá rapidinho aqui com mais um Pit Stop. Daqui a pouquinho tem mais, segura aí. Programa-se, daqui a pouco tem mais. Programa-se. Programa-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, moçada? Estamos de volta aqui no nosso Programe-se, último bloco. Pra você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela audiência, valeu demais. Eu vou mandar esse último bloco aqui pra todos que estão fazendo aniversário hoje, ó. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Beijo, abraço, beijo de mão. E que você possa ganhar muitos presentes hoje, ó. E se for pagar as velhinhas, liga pra nós aqui que a gente vai aí, né? Vai aí, comer um pedaço do bolo e desejar felicidades. Pra essa turminha aí, vai ouvir o som bacana com a Anitta. Não para, Lucas Louco. Só pra te fazer lembrar. Ivete Sangalo, Vejo o Sol e a Lua. E fecha legal, tem um som bacana com a Emicida. Zoião, faz parte da trilha sonora da novela das sete. Bacana então, vamos lá curtir a última sequência aqui do nosso programa. Esse abraço, beijo, aperto de mão e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau, fui! Gente, você pode chegar que eu tô querendo. Você pode até só olhar, mas hoje eu quero bem. Aproveita que hoje eu tô querendo. Pode chegar e não para. É só por hoje que eu estou querendo. A gente vira, se acaba, vai descendo, vem. Se tu aguenta, descobre o meu talento. Pode chegar e não para, viu? Eu vim pra ficar. Abre pra eu passar. Vai ter que respeitar. Não para não, vai, não para, não para não. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que no final a gente chega e pega fogo. Pode chegar e não para. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que no final a gente chega e pega fogo. Pode chegar e não para. Que eu tô querendo. Cê pode até só olhar, mas hoje eu quero bem. Aproveita que hoje eu tô querendo. Pode chegar e não para. É só por hoje que eu estou querendo. A gente vira, se acaba, vai descendo, vem. Se tu aguenta, descobre o meu talento. Pode chegar e não para. Viu que eu vim pra ficar. Pra eu passar, vai ter que respeitar.